esperando. Por que que a gente espera? O que a gente fica esperando? Por que? Por que a gente fica esperando? Por que a gente espera? O que a gente fica esperando? Por que? Eu não vou mais mentir, não vou enganar, não vou disfarçar que eu estava assim, esperando, esperando, esperando. Depois você chegou, nem demorou tanto, mas eu continuo ali, esperando, esperando. Fica esperando. Por que que a gente espera? O que a gente fica esperando? Por que? Por que a gente fica esperando? Por que a gente espera? O que a gente fica esperando? Por quem? Eu não vou mais mentir, não vou enganar, não vou disfarçar que eu estava assim, esperando, esperando, esperando. Depois você chegou, nem demorou tanto, mas eu continuo ali, esperando, esperando. Por quê?